Aqui é Cobiçado. Esse é o novo Mega Robson. Aqui o show é profissional. Sinta a pressão do hobby dentro de você. A vibe que todos esperavam está no ar. A vibe que todos esperavam está no ar. Apresentação: tem ele. E a estreia do Norte! Cobiçado! Bora começar a vibe do Cobiçado! Dessa feita de volta aqui no Estreia do Norte! Eu já tô com uma saudade de curtir aqui no Estrela! Saudade do meu populoso bairro do Guamá! E hoje o nosso Robson vem com força total! Solta o play, DJ! Pra começar na manhã! Cobiçado, o cobiçado. Aqui é DJ Felipe Cobiçado. Vamos nessa, estrela! E o nosso hobby tá no ar. Deixa no solinho, parando tudo. Deixa tudo no escuro aí, meu parceiro Chacal. Deixa tudo no escurinho que o bagulho vai começar a ficar doido. Vai começar a ficar frenético. A vibe é começando. E o Cobiçado tá na área, garoto. DJ Felipe Cobiçado. Já testamos tudo. Hoje eu vou para na gaiola. Fica de marola. Sinta. Puxa finho do jeitinho que... Toma. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, sua gostosa. Toma, sua gostosa. Hoje eu vou para na gaiola. Fica de marola. Cobiçado. Mega Robson. A emoção que faz você dançar. Toma. Sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que. E os amigos sempre vindos. E os amigos, profissão perigo. Dinheiro no bolso. Quem tá com dinheiro no bolso é o parceiro Alex. Ele é a primeira dama, Paulina, aqui na gente. O meu parceiro Topeira. Isso é grande amor, tamo junto. O ritmo é assim. Eu vou pro baile da gaiola. Na intenção de fuder. Te vejo no baile, já chego sarrando. Do jeito que você gosta, eu te deixo excitar na tila. E meu exército GDP na minha ponta direita. Toma. Ao lado direito. Toma. Vai começar. Deixo você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado, bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro... Dentro. Dentro do carro. Hoje, bebê. Hoje vai ter putaria. Dentro do... DJ Felipe Cobiçado. Hoje vai ter putaria. Vai botando pra cima, Senta pra valer a pena. Senta. Senta tudo. Várias mamas do nome que eu vou levar essa pra Viera. Várias mamas do nome que eu vou levar essa pra... Peguei a fuga pra curtir o Cobiçado. Para, checa dela. Vai. Minha amiga Jaque Paula, Jaque com a gente. Alô, Jaque. Ela é Alessandra, da todo mundo. Vai. Toma. E quando toca essa no baile, ela vai sensualizar. Fica de quatro. Joga na cara. Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na Pepe. Vai jogando. Na verdade, vou contar pra mim. O meu parceiro Diego. É saca do aniversário dele, milhão de GDG. Toma, toma, toma, toma, toma. E vai tomando, toma. Pega, toma. Aí quando tu toma, tu grita. Ai, já me sobe um calor. Meu amigo, tchaca, o Gabriel do Guarulho. Oi? Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. O Gabriel do Borel que comeu a minha tcheca. O Gabriel do Borel. Entra cego. Entra cego, sai molhado. Entra cego. Sai molhado, entra cego. E deixa eu abraçar com muito carinho, meu parceiro. Sai molhado. Júnior Porco por aqui com a gente, ainda te viras. O meu parceiro Mauro também, dá todo mundo retaguarda. O meu primo Fabrício. Bora, Fabrício. Bora estremecer na vibe, maninho. Ai, tá bom, hein? Vem com essa boquinha, puxa minha sainha, bota pra fora essa linguinha, me deixa com tesão. Bruno! Toda nadinha do seu Bruno Oliveira! GDC sempre com o Rob, tamo junto! Vem com boca, cai de boca, que tá muito bom! Que tu sabe, estremece a Amazônia. Novo Robson, Robson, o espetacular. Bora botar pra endoidar tudo no estrela, maninho. GDB, o meu parceiro Digão, o Sassá, o meu parceiro Cássio, tá todo mundo. Aí, bota, bota, bota, bota, aí, aí, bota nela, vai, bota nela, vai, bota nela, bota. Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar. Tu vai botando, eu vou, tu vai botando. Botar, botar, eu vou botando. O meu produtor oficial, o meu parceiro Everton Produções, aqui com a gente, abraço do cobiçado Everton. Cobiçado! Tá voltando, viu, Roma? Voltando Produções do Garão. Bora agitação. Eu vi o mano sentado lá na esquina. E o quê? Na humildade parei pra desenrolar. Tava vendendo maconha e cocaína bolado naquele clima, botando fuzil AK. Que churuminha. Falou pra mim que tava na vida bandida. Vida do crime é um 5-7. E o quê? Falei pra ele, braço, isso não é vida. Meu parceiro da antiga. Desde o tempo de moleque, Rosemene. Soltava pipa, jogava bola de cut. Ela bate no peito e diz: qual DJ que dá valor, Rosemene? DJ Felipe, eu cobiçado. Meu mano sabe bem onde vai dar esse caminho. E o quê? Chorando muito, ele lembrou da sua infância. Sem esperança, só mágoa no coração. A filha de divulgações, ele é seu grande amor. O meu parceiro Olhão, é Olhão. O trabalhava de serpente, de pedreiro, flamenguista, brasileiro, guerreiro, disposição. Esculachado pela pátria mangentil. Hoje tá no alto do Martins, de fuzil na mão. E você? Hoje você pode ser bandido. O que mais? O que? Oi, traficante, o 5-7. Mais? 7. Eu vou guardar sempre comigo. Nosso tempo de amigo e a brincadeira de moleque. Mas ela quer os envolvidos, ela quer dar pra bandido. Ela quer o 5-7, ela quer o 5-5. Tá jogando na minha cara. O meu parceiro Marcelo. Tá, alguém pode dar dor? Ideia do faixa preta, Marcelo. Pra Nengê um assalto pica, pra Nengê um assalto foda. Mais valioso que o Batíssimo Nicolás. O que nota a nossa tropa. É o 5-7 de vai porra. É o 5-7 de xoxota a nossa tropa. É o 5-7 vai porra. A nossa tropa. É o 5-7 de xoxota a nossa tropa. E a nossa tropa, o Patrick do Fox, o meu parceiro Cabine, o Gerentão. E aí, DJ Marco? É que eu queria muito ela, ela não dava atenção, fiz de tudo por ela pra manter uma relação. E o quê? Hoje nós nem conversa. Tô decidido, né? Alô, topeira, segura o meu parceiro Alex. É. Só vai parar na beiradinha hoje, meu irmão. Papai. Ela com o popozão. E o popozão no chão. O popozão. DJ Adriano França. Popozão no bora, chão. Meu DJ! Toma! Eu parado no bailão. Cobiçado. No... Cobiçado. Popozão no chão. E o popozão no chão. E o popozão no chão. O popozão no chão. Toma! Tá comendo um ticolé. Tô comendo um ticolé. Ticolé é muito bom. Ticolé é muito bom. Tá comendo um ticolé. Tô comendo um ticolé. Ticolé é muito bom. Muito bom, muito bom. Ticolé é muito bom. O sabor que ela gosta é de melancia. Com ticolé na boca, ela fica. Fala, meu amigo Tarcísio. O sabor que ela gosta é de melancia. Com ticolé na boca, ela fica safadinha. Cadê o Bruninho? Cadê o Bruninho? Oh. É, Bruninho! Oh. Vai ser, Bruninho? Vai! Fiquei sabendo que ela adora o ticolé, velho. Toma aí, Eduarda! Oi, pega aqui, Eduarda! Oi, toma aí, Eduarda! Oi, pega aqui, Eduarda! Oi, chupa aí, Eduarda! Oi, pega aqui, Eduarda! Oi, toma aí, Eduarda! Oi, pega aqui, Eduarda! Detona! Posso te porra, posso te porra. Aê. Posso te porra, posso te porra. Bora, Davidson! Posso te porra, posso te porra. Aê. Posso te porra, posso te porra. Calma, calma! E deixa no solinho, no solinho. E quem tá solteira joga o bracinho pra cima. E quem tá solteira joga o bracinho pra cima. E joga essa mãozinha, e joga essa mãozinha. E joga essa mãozinha que o bagulho vai doidando. E o cobiçado vai mixando tudo. Vai! Eu te amo tanto, mas assim não vai rolar. Quando eu quero transar, Lua Juan, quer deitar, o Jamerson também. Meu amor, Jamerson Silva, galera da Padre Antigo curtindo o Robin. Mas quando eu meter o pé, não venha me procurar. Oi, não venha me procurar. E toma, toma, toma, toma, toma. Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Sentando e depois rebola. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Contando os plaquês de 100 dentro de um Citroën. Aí nós convida porque sabe que elas vêm. Doce esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de ossos. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, como é bom ser vida. Detona tudo, novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. E o quê? Eu quero é... Toma! Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, aonde é o mandei. Diria eu de Camaro dentro da periferia. Com 10 mil no bolso rodeado de banco. Nossa, cunhada que o cara. E simpatia, nosso bonde é correria. Toma, toma! Nós bota elas pra mamar. Nós é ruim não marcar. O Barco Juan, o Sandro, o Diego, tá todo mundo com a gente. Já na boca, depois quer contar vantagem. Falando que é o pegador. Aí vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Alô, meu primo Fabrício. Tô tem um amigo boca de pelo, aponta pra ele, aponta pra ele. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde teu. E aê, e aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde. Solta o boca de pelo, quem tá fim de doida hoje no Chile do Norte. Pode chegar, que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar. Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola. Sabe aonde você tá? É no baile da Caicola. Ah, solta o cara, solta o cara, solta o cara. Ai, me solta, porra. Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar. Ai, me solta, porra. Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar. Bora, bebê! Me solta, porra. Pode chegar, que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouve falar. Aonde tu senta, aonde tu desce, aonde tu sobe, aonde tu rebola. Sabe aonde você... você tá é no baile da caigola. Deixa tudo no escurinho. Espetáculo Novo Robson. E aí? Espetacular. Quem tá vindo de rock doido, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver. Vai começar a sequência machucante. Peguei a fuga pra curtir o cobiçado. Essa é a vibe do cobiçado. Vai começar. Naquela pegada daquele jeitinho. Vai começar bagulho doido, vai. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Vai começar. Lá vem a primeira. Pra começar com chave de ouro. Chave de ouro. Alô, meu parceiro Everton. Prepara, Marcelo! Preparem o canhão principal e bota pra cima! Ei! Oh! Ei! Começa bagulho do... Mais pau, mais pau, mais pau, mais... Mais pólvora pra cima dele! Mais pólvora! Preparem o canhão principal! Um beck de um metro, onde é que eu encontro? Um beck de um metro, onde é que eu encontro? Um beck de um metro, onde é que eu encontro? Um beck de um metro, onde é... Explode o bagulho! Calma, calma! Calma, Marcelinho, tá muito alterado, porra. Ainda tem aí, Marcelo, tem? Ainda tem? Então lá vai! Mais pólvora! E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma! Oh. Ela tá solta, de tanto que ele prendeu. E meu parceiro, me deixa DB, por aqui com a gente. O nosso, fortíssimos, o nosso eterno. E o quê? E toma, toma, toma, toma, toma. Meu amor, venha pra cá. Vem, bebê. Deixa de bombagem. Não sou DJ, sou carregador. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Se quer dar o olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é. Complexo da Penha, verdadeiro puteiro. Vamos pra gaiola. Vamos pra gaiola, que tá tudo bom. Bigode infinito, cabelo na régua. Ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem qualquer meu crê. Chapa, chapa, chapa. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, vai doidando, cobiçado, vai tocando, vai. Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, calma, calma, calma, calma. É muito papapá na tua cabeça agora. Ela vai ser papapá. Ela vai ser papapá. Ela vai ser papapá. Ela vai ser papapá. Ela vai ser papapá. Ela vai ser papapá. Ela vai ser papapá. pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Eu gosto do Marcelinho, que ele é moleque doido. Vai, moleque doido. E vai, moleque doido, moleque doido, moleque doido. Entra, entra assim, sai molhado. É nesse vai e vem. Entra assim, sai molhado. Entra assim, lá, lá, lá. Entra assim, sai molhado. É nesse vai e vem. Entra seco, sai molhado. Entra seco, lá, lá, lá. Ela senta se acaba, vai descendo até o chão. Ela senta se acaba, vai descendo até o chão. Vuca, vuca, vuca, tum. Vuca, vuca, vuca, tum. E vuca, vuca, vuca. Vai descendo até o chão. Vai de quatro. Fica, fica, fica de quatro. Vai descendo, vai começar, vai começar. Novinha, vem mandando, vem, vem, vem, vem. Vai começar. Não para, oh. Se acorde, hey. Estremece, bora o bagulho, hey. E doidão, oh. Hey. Oh. Hey. Toma, garoto. Aquele velho whisky falsificado em 30 contas. Santorini. Conhece, conhece. Agora vai. Sofrer na minha mão, prova do seu desprezo e solidão. E a poderosa? A poderosa super diz, divizes, divizeu. Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mix e meu DJ. Alô, meu parceiro Wagner! Vai segurando logo no telão a nossa Duke Gold, o Patinho Dourado, que tá conquistando o Brasil e o mundo. Alô, meu empresário Anderson. Alô, meu gerente Dieguinho. O meu parceiro Rato. E toca da barbearia RA Boutique. É cocada boa, não é? É cocada boa. Toma, meu irmão. É cocada boa, não é? Toma, toma, toma, toma. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã, tu acha que não tá tarde? E a culpa é de quem, Ronaldão? A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ que tava tocando. Mas já viu, é rock. Ronaldão da não foi minha, a culpa foi do DJ. É o fortíssimo Ronaldão da empresa Oi. Moral, né? Bora, Ronaldo! Ali na perra, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos, sempre curtindo. Dinheiro no bolso e time assim. Eu vou pro baile da Gaiola. Ai, canção de... Rodriguinho do Ouro! Te vejo no baile, já chego só. Ele, seu grande amor, sempre ao ladinho dela. Se fala, te levo no meu tesouro. Toma, Rodriguinho, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. O Everton! How low can you go? Eu vou mandar assim, ó. Vai mandando. Bora, gato mal! Explode o bagulho! Explode o bagulho, explode o bagulho. Explode tudo, explode tudo, explode tudo. Explode o bagulho. E vai se iludindo, vai doidando tudo. E a minha GDG e doidando tudo. E o cobiçado vai tocando. Essa aqui já é o hino, já é o hino. Aquela noite eu te esperei sentada. O Baco Juan. Era dar um toque e me avisar. E o chupão tá na área. Tirada assim, mas quer saber? Tô nem aí, tô nem aí. Tudo bem, esquece, isso passa. E sexta-feira, a noite tem beirada. Hoje tem beiradinha com o cobiçado, viu? Itirari, tirari, rarararara. Na madrugada. Titirari, tirari, rarararara. Eu tô bom. Rose Bini, quem é que agita? O cobiçado é o DJ que agita. Dali, dali, dali. Dali, cobiçado. Dali, cobiçado. Dali, cobiçado. Para o meu parceiro olhando. Dali, cobiçado. O cobiçado é o ditado. É o ditado. É o ditado. É o ditado. É. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droga. Essa é o GDP, o mascote de Gão, o meu parceiro Davidson. Bora pra cima, Cássio. Segura o Sassá que vai sair doidão daqui, ô. Eu dava valor, só que ela não dá valor. Preferi o Zé Droguinha, não quer ser trabalhador. Vai ficar suave, rebola gostosa. Vou virar um Zé Droguinha, que sei que tu gosta. O Mato e meu parceiro Neto Mal tá aqui com a gente, doidando. Vai, vai, vai, vai. Explode o bagulho. Cheiro de perfume bom. Tá na garota, cheiro de marala por aí. Tá na garota, na malandra jogando. Tá na garota, Danilo. Danilo. O Danilo, o meu parceiro Bruno Oliveira, aqui com a gente, Minas GDC, sempre do ladinho. E deixa eu abraçar aqui muito carinho, meu primo. Meu primo Fabrício ali com a gente, ele. Meu parceiro Júnior, o meu parceiro Mauro. Tô conhecendo hoje o Robson. Muito obrigado, viu, gente? Escolhi aqui essa data especial pra te ver aqui com o Tchante no Estreio do Norte. Meu parceiro Fabrício, gente nossa, meu primo de velhas datas, parceiro de infância, ele, o Mauro, o Júnior e essa primeira dama aí com a gente. Carreira solo hoje, Júnior, né, Júnior? A fim de algo, a fim de levar alguém pra beiradinha. Bora, dá logo logo teu bote aí. Vai devagar, pô. Tu não vai mexer nas minhas gavetas aí, viu, Júnior? Vai te falando. Meu parceiro Mauro, tamo junto, garoto. Bota pra cima que o bagulho tá doido hoje. Tu já sabe o que eu faço lá no meu barraco. Já sabe o que eu faço lá no meu barraco. Bota em colchão no chão e te taco, taco o saco. Bota em colchão no chão e te taco, taco o saco. O Adriano Dias. E aí, meu parceiro França. Esse moleque é gente nossa. E lá no meu barraco, bota em colchão no chão. E te taco, taco o saco, bota em colchão no chão. E vai tacando, vai. E vai tacando. Não conta pra ninguém que eu tô saindo contigo. Tu sabe que eu sou safada e que eu tenho uma vida. Então hoje, depois do baile, pode falar pra minha treta. Vem pra minha treta que você vai ter de tudo. Mas avisa pra mulher, vai, vai, vai cair pra treta. Um na frente e eu atrás, vem sem fazer cara feia. Vem, vem, joga, vem, joga, vem, joga, vem, joga, vem. Toma, toma, vem. Vai, vai, vai! As novinhas da Zona Leste, é maior fodão, as novinhas da Zona Sul. É maior fodão. As novinhas da Zona Norte. É maior fodão. As novinhas lá da Baixada. É maior fodão. É maior fodão. Olha pra cá, olha pra cá. É maior fodão. Olha pra cá, olha pra cá. Cadê o Jefferson? Cadê o Jefferson? É maior fodão. Olha pra cá, olha pra cá. É maior fodão. Performático, cadê tu, performático? Olha pra cá, é maior fodão. Olha pra cá, olha pra cá. É maior fodão. Olha pra cá, olha pra cá. Cadê o Jefferson? Cadê ele? É maior fodão. Olha pra cá, olha pra cá. É maior fodão. Olha pra cá, olha pra cá. É maior. Isso começou lá no Pompilho. E já virou febre nas aparelhagens e nas redes sociais. Será que a Laís veio hoje? Mas se ela não veio, essa aqui vai em homenagem a ela. Olha, Laís, só te digo uma coisa. Lá vai! Atenção, Laís Ferreira. A tua soca lá na frente do Pompilho com tua filha, desgraçada. Eduardo da Nike. A Laís é de piada, é moleca doida. Deixa a família em casa pra curtir o rock doido. A Laís é de piada, é moleca doida. Deixa a família em casa pra curtir o rock doido. Do nada apareceu a tal da viatura. Era sua sogra na frente do rock doido. Era sua sogra na frente do rock doido. Mas a sogra? Vai que o bagulho tá doido. Sogra é bom que nem cerveja gelada em cima de uma mesa. Sogra é bom que nem cerveja gelada em cima de uma mesa. Aí de... Ela é isso. Tá foda pra ti. Pede mais uma chance pra tua mãe. É a sogra dela, né? Bora endoidando tudo! Apaga tudo que o show vai começar. Apaga tudo. Apaga tudo que o show vai começar. Vai apagando. Apaga tudo que o show vai começar. Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. As luzes vão se apagando, as luzes vão se apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando. Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo que o bagulho tá doido. Apaga tudo, tudo no escurinho. Vai, explode o bagulho. O Iago Leixo, o Igor Adriano Moraes e o Mikael Tubo Juno. Toque faz o caqueado, toque faz o caqueado, faz o caqueado, toque faz o caqueado. E faz, caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado, o caqueado, adorado. É pra balançar, o rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. E a dupla RR, a divulgações, o meu parceiro Ratinho, ele e o meu parceiro Rafinha. Um, dois, vai, vai, vai. Vai, Dodando Everton. Oi, tá gravando? Bagulho doido. Cobiçado, tô cobiçado. Toma, toma, toma, toma. Bota pra endoidar. Aqui tu tem moral. Se liga, você achando que eu tava com outra. E aí? Eu não mantrapo pra te dar uma vida boa. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Com esse ciúme. Bora, meu parceiro Alex. Tem mais jeito, por causa de uma vez. Bora, Alex, tu é rock doido. Por causa de uma tu na mandrona. Uma vez a discussão, o tempo inteiro. Por causa de uma vez a discussão. Alô, Rua, alô, Sandra, alô, Bacuzinho. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. E a Jéssica Rua, o Luan também. Amiga Ponte, minha GDG. Eu vou comer também, faz amiga Ponte, Ana. Toma! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma! E a pressão de quem é? É a pressão do cobiçado! Bota boy doidar, bota boy doidar, bota boy doidar, bota boy doidar, bota boy doidar, bota, bota. Estou pensando em ti, mas você não está aqui. Me dá mais uma chance, meu amor. O saraca da Tevelo, saraca. Faço o que preciso for, até te peço por favor. Me diga onde você está, amor, que eu vou te encontrar. Eu quero o bagulho doido. O águia chegou. O águia chegou, cobiçado e doidou. O águia chegou, e o cobiçado e doidou. O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. E doido esse bagulho. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. E o bagulho vai doidando. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. E vai doidando tudo, tudo. E bota pra cima! Ei! Oh! Ei! Bota pra doidar! Toma, toma no solinho! No solinho, no solinho, no solinho! E vai deixando no solinho! Rapaz, vai começar aquela sequência que eu gosto de tocar! A sequência que já tá marcado e registrado na sequência do cobiçado! E todo mundo dá valor! Vai preparando, vai preparando. Lá vem a primeira, a primeira, a primeira, a primeira, a primeira. Um, dois, três, toma. É a primeira do Machacão. Agora o meu primo Fabrício chora. Chora, neném. Foi numa noite linda de luar. você estava tão só. Queria como em cima do Peugeot Pressão. Alexandre Miller, todo mundo é Lofini B. Cobiçado. Lágrimas em seu olhar. E o quê? O quê? Esse tempo aqui o Topeira curtiu o Mega Príncipe. Faz feliz e mal. Agora ele é Robin na veia. Esquecível é te amar. E a GDP? Essa distância machuca cada dia mais. Estou morrendo aos poucos. O meu exército. Sem você eu fico sem ar. O teu sorriso levo sempre em meu olhar. Meu coração diz, por toda a vida vou esperar. Essa aqui é pro meu amigo Fura, mas ele não tá aqui mais sem moral. Tá de França! O Renanzinho da Love veio hoje, viu? Canta pro cobiçado que ele tá sofrendo. Solta só aquelas marcantes aí pra mim. Já tá tocando, Renan! Toma! Você chegou. E a Rosimene? Quando ela menos imaginou, ela já tava seguindo o Robin. Tanto tempo te esperei. Jaque Paula, olha o teu coração, mulher. Alguém pra amar. Na janela do meu coração, fiquei a te admirar. E vai segurando o telão aí, Fagner. A nossa Ótica Oliveira, o melhor conceito em ótica em Belém do Pará. Alô, Tio Mapo, tamo junto, sempre, sempre. Quero te olhar, nem que seja de longe. Ótica Oliveira no telão. Admira quando você passar. Estarei lá cantando a mais bela canção. E o quê? Te admirando. Onde, onde, onde? Da janela do meu e as marcantes surgindo e o cobiçado detonando, machucando. Guarda aí, bebê. Eu e ela. Eu e ela. Ratinho canta, mano, modelo. Eu e ela. Só nós dois. Eu e ela. Meu rubi. Uai. E a culpa é de quem? De quem é? Sempre esse amor desgraçado. Alô, Patrick. Tá batendo a cabeça aí, pô. Te apaixonou, Rodriguinho? Me apaixonou. Canta, Bacarol, vai. Uma vez por dia. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez e mais uma vez. Ainda não se apaixonou ainda? Você me. Fortíssimo Nicolau. Volta. Alô, Pepe. De quem? Foi culpa do amor. Eu gostava de você. O teu signo tem a ver com meu. E meu amigo Marcelo, aí do Acará. Alô, Marcelo. Tá de cobiçado, mais uma marcante. Só os menininhos, vai. Eu era uma menina. E agora tu tá como? Agora que cresci, você não para de olhar. E minha amiga Marionça, aí com a gente, as meninas do Marco. Com o Felipe, com... Pouquinho cobiçado. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Eu vou baixar mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Vai detonando, toma. Quer algo? Quando eu te conheci, minha vida transformou. Ele deu uma de mole no mar agora. Que padre! Eu era infeliz e agora sei. Vai, quer ganhar por dois? É o amor. Tô sabendo que ele quer lá pra baixo. Algo tem. Não aceito que tudo acabe assim. Vou gritar. Tinha visto ele aqui. Quero ouvir. Ah, tira a voz. Não vou te deixar nem te perder. Isso era, gente, já tá dormindo na cadeira. Eu não sei viver. Isso não é horário pra ele tá aqui, mas ele tá dormindo já na cadeira. O nosso amor, pois eu faço o que for. Quando o cara grita, ei, não! Meus beijos eu sofro demais. Vai lembrando, Alex, vai lembrando, Topeira! Olha meu exército, GDP, tamo junto! Não sei mais o que fazer pra você perceber que eu sou o seu amor. Já fiz mil declarações e você sequer notou. Eita, papai! Tento chamar a atenção e me reaproximar, te lançando meu olhar. Nos meus sonhos sem querer, eu me vejo com você. Eu já fiz de tudo. No coração, no coração. Até já tentei me entregar pra valer. Você não entende. Tu lembra dessa aí, Fabrício? Vezes, Terreirão do Sapo. Tão perto esperando. O Baeste Coelho. Você não entende que eu vivo sofrendo pelo seu amor. Você vai encontrar no meu olhar a mais forte emoção. Quando isso acontecer, o meu parceiro Diego, GDG, ressacado esse aniversário dele, meu irmão. Não se cansa de esperar pelo momento final. O castelado, Felipe, castelado. Quando o calor do seu corpo se envolver no meu. Será, Júlio? Eu já fiz de tudo. E minha GDC da cremação completando 9 anos. Bruno GDC, meu parceiro Danilo. GDC sempre, sempre ao lado do Robin. Pra valer. O cadê o Renan? O cadê o Fiel? Entende. Tá tudo desbandado hoje? Vezes, o amor tá tão perto esperando um sinal. Meu parceiro Negão. Não entende. Agora é o fortíssimo Ronaldão da Rua. Pelo seu amor. O homem é forte demais, Júlio. É doido, né? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai. Vou tocar só dessa sequência aqui até o Juninho aparecer. Vai tocar pra galera. Rapaz, apareceu, já apareci. É assim, assim, ó. Perdi no seu olhar. Rose Bene, bora Rose! Mas eu não vou deixar ninguém. Vem aqui comigo! O grande parceiro Fofão da Adidas! Tá aqui pelo ladinho, esquerdo juntinho com o Eletrizante, tamo junto, Fofão! Sabe que uma vez. Vem todos nossos camaradas da Adidas, um abraço aqui do Eletrizante! Tá no Estrela, tudo junto! É nóis, garotinho! E a Kelly Carla! Era o seu grande amor aí do ladinho e toda a galera! Tamo junto! Tô de cara, relação. Não poderia ficar de fora dessa, né, querida? Tá tudo em casa. Porque eu te amo. Rapaz, eu acho que deram uma massalinha bem a bebida do Irã. Olha meu fantástico. De Marcos. Estou aqui pra te dizer bye bye. Tá chegando, né? Novidade, né, Marcos? Amor. Aí tá no meio dessa bolada aí, tá? Do entra e sai. Tá bom, então. Tá parecendo Big Brother já. O meu parceiro, SaraKTF! E aí, SaraK, tamo junto, garotinho! Sozinho eu vou. E a procura! A procura de novo amor. Sei que eu vou encontrar. Não quero mais sofrer o tanto que sofri. Por isso. Doidando tudo. Banda. E toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai tocando o cobiçado, mixando tudo. Cobiçado, aqui é cobiçado. E aí, bebê? Eu, quando te encontrei, um brilho em teu olhar eu vi. Imaginar um dia ter você pra mim. Um dia ter você pra mim. E não, e não? Não. E o meu? Mas o meu coração. Não paro de pensar em ti. Não paro de pensar em ti. Jack Paula. Um beijo na boca. Peguei a fuga pra curtir o cobiçado. Marcela, nosso amor. Aguardem. Em 2019, o novo Robson. Me enche de amor. Não, bebê, não, bebê. Não, não deixe sofrer. O meu coração não se pode viver na solidão. Não. Já que Paulo tava comandando tudo quarta-feira no Coliseu. Meu coração não se pode viver na solidão. Bora detonando mais uma aí, cobiçado. Liberando mais uma. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Peguei a fuga. A vibe que todos esperavam está no ar. Que só quer te chupar. Só quer namorado de carro. Que é uma tremenda catflog. Vai! Eu já me cansei de pedir para você deixar de ser catblock, mas só que você sorri à toa e nem quer saber. Mas que catiroba metida gostosa, por ser bonita, quer ser poder. Conheço muitas. De uma flock de filhinho de papai. Catblock. E a Dani Oliveira? Tá tudo certo. Dani Oliveira e Bruno Oliveira. Cadê o olhão? Pobre lascado, tem vários namorados. No flaga. No banco de carro importado. Eu não consegui puxar. Não consegui puxar a catblock hoje. Catblock, você é muito linda. Também é muito chata. Dá uma de difícil, mas já tá rodada. Não dá bola pra mim, porque não tenho nada. Bora fazer a galera lembrar um pouquinho aí, gente. Bora fazer a galera lembrar que a galera tá afim de curtir e dançar. Daqui a pouquinho tem você estremecendo tudo, tocando os atuais. Enquanto isso, o cobiçado vai lembrando. Atendimento sempre especial. Fortíssimo agora GDP. Já vem pra tua casa, Davidson. Louca mistura. Essa noite eu vou sair. Júnior, vou dançar. Pra fechar o CD. Para um lugar que tenha muita curtição. Excesso aqui na minha direita. Sempre, sempre fechado com o hobby. Muito obrigado pela moral hoje, meu garoto. Você é da onde? Eu sou GDP, galera da PD. Eu sou super pop, que não é brincadeira. O Egg de fogo, minha galera tem moral. Invadiu o exterior, também capital. Onde o super for, a gente vai atrás. Galera da PD, a galera que é demais. É demais, é demais. Alô, Topera, alô, Alexia. Tamo junto! Estou louca! Tu tá louca, tá? Estou louca! Tu tá louca! Estou louca! Estou louca! Na, na, na, na, na, na, na, na, na, estou maluquinha por você! É os caras que curtiram! Muito tempo Mega Prince, hoje em dia são Robin na veia! GDP ganhou da Nike! A galera da Nike! Toma, toma, toma! Treme, treme, treme, galera da Nike. Treme, treme, treme, galera da Nike. Treme, treme, treme, galera da Nike. Treme, treme, treme. Alô, minha GDG! Vai, vai! GDG, GDG. Galera do Guapá. GDG, GDG. Galera do Guapá. Galera do Guapá. Esse é o espetacular. Esse é o espetacular. Mega Robson.